Olá, meus queridos. Hoje é dia 5 de novembro de 2018, segunda-feira. E esse podcast nunca vai ser tão bom quanto o outro que a gente gravou ontem. Porque as coisas que a gente vai. As coisas que a gente falar aqui nunca vão ser tão espontâneas quanto. Já tá dando problema na ligação? Já tá dando. Falei. O imbecil, cara. O imbecil. Eu falei. Eu avisei. Não era isso aqui. É que eu não. Eu avisei. Não, cara. É isso, burro. É que eu não posso, tipo, eu tenho dois monitores. Aí quando eu passo o Skype do monitor pro notebook, ele trava sempre, eu esqueci. Eu fiz no reflexo. É, eu avisei, ligar essa webcam ia dar errado. Sem webcam dá na mesma, cara. Eu trava. Tá, é, mas por que eu falei isso? Porque a gente gravou um podcast ontem, falando sobre várias coisas, e eu apaguei o podcast sem querer. Resumindo, é isso. Tá, a gente vai falar... É, eu nem apresentei, o Petri tá aqui, a gente vai falar sobre o show que a gente vai fazer esta sexta-feira e neste sábado, dia 9 e dia 10 de novembro, em São Paulo. São Pablo. SP. São Pablo. Brasil. Vamos lá, eu sei, quero falar espanhol, deu vontade. Vamos lá, vou fazer um show, cara. Vai ser do caralho. E como é que tu tá? Tu tá cagado ainda? Tá nervoso? A gente já gravou um podcast, vamos fingir que a gente não gravou e que a gente tá sendo espontâneo? Vamos fingir. Você tá assustado? Ah, vai ser muito ruim isso. Tá assustado por fazer o show? Eu tô extremamente assustado. Eu não estava e eu sempre faço isso com as coisas importantes da minha vida. Quando falta 2 meses, falta 3 meses, eu não quero sentir o desespero, o medo, sabe, dos dias passando e a coisa se aproximando. Então eu escondo isso. Eu jogo num cesto de roupa suja. E eu vou lidar com essa roupa suja faltando 4 dias. Tu vai lidar quando faltar 1 minuto pra começar. E aí é muito pior, porque eu não digeri nada. E agora que eu tô começando a lidar com isso, eu tô cagando de medo. Mas por que tu fica com... O que que tem nesse evento que te deixa com medo? Não é o evento em si, cara. É um pouco do evento, mas... Majoritariamente, o meu cagaço é... Por nunca ter viajado de avião... E eu sei que, na teoria, qualquer pessoa que eu perguntar, é só você vai, eu vou sair da minha cidade, vou para Belo Horizonte, de Belo Horizonte eu pego o avião, chego em São Paulo. É tranquilo, tudo já existe. As coisas, o táxi, o ônibus, o avião já estão lá. É só eu usar o meu cérebro e comprar as coisas que eu chego. Racionalmente eu sei disso, mas ao mesmo tempo eu sei... Que eu sou muito incompetente e desligado com as coisas, avoado, assim. Então, eu tô com medo de dar errado alguma coisa, perder o voo. Ah, então o teu problema não é com o show em si, é com a... É também. Mas é com isso também, com a questão logística, assim. E além disso, o show... vou tentar falar o que eu falei, eu vou repetir o que eu falei ontem. O cara dá uma travada porque tem que repetir tudo. Não sei se ficou claro pro ouvinte. A gente gravou esse podcast já. E o idiota apagou tudo. Ele não salvou. Sei que tu fez, tu reiniciou o computador e não salvou. Então agora a gente tá fazendo tudo de novo. Por isso que tá tudo travado. Vai. Sim, tá. O que me deixa nervoso também a respeito de fazer esses shows é que, apesar de eu já ter me apresentado em público, eu toco em... Enfim, em bar, em festas, essas coisas assim. E eu já me apresentei pra bastante gente, só que sempre com músicas de outras pessoas. E quando eu trabalhei em televisão e eu aparecia pra muita gente também, porque era uma televisão grande, eu aparecia pra muita gente, mas não era com o meu, a minha coisa. A tua, entendeu? Criação. Nem era a minha criação e nem a audiência era minha, era emprestada também. Assim como a do bar, a audiência das pessoas que vão no bar. Que nem vai ser agora, sexta, sábado, ser uma audiência emprestada. É, mas vai ter uma parte ali que é minha, entendeu? Isso já... Vai, sim. E na TV, o sinal da TV não era meu, sabe? É como se eu estivesse voando. O sinal da TV não era meu? Não, eu vou tentar explicar. É como se eu tivesse voando com uma asa de outra pessoa, entendeu? Eu pego a asa de alguém e boto nas minhas costas como uma mochila e a asa já tá pronta. A asa já é grande, já uma batida você já vai longe. Então eu não tinha tanta pressão assim de dar errado, de uma coisa. Porque isso agora que eu vou fazer, nesses shows, essas músicas que eu vou tocar, saíram totalmente da minha cabeça. E eu que montei verso por verso, e os acordes, eu que decidi tudo, então é 100% meu. Então, Ai, qual é o por mais que medo? as. Porque por mais que seja uma asa pequenininha, é a minha. Tá, mas qual é o medo? Se eu caísse com a asa da TV, por exemplo, e ela quebrasse, ia ser a da TV, não ia ser a minha, na minha. O medo é isso, é cair com a minha própria, Tá, que é muito pequena e muito mal formada ainda. sai de analogia, que a analogia não tá com nada, 2018 já. Qual é o teu medo real? 2018 já Sim, não pode me tá. fazer analogia. Medo real, qual é o medo real? É, racionalmente nenhum, cara. Porque pensando racionalmente, se eu chegar lá e fizer e ninguém rir e for uma merda, vai tá do mesmo. Não vai ter problema nenhum, não vai me causar nada. Todos esses medos que eu tô dizendo são completamente irracionais. Sim, É coisa mas de, tem que sei lá. tentar entender ele. O que que tu visualiza na prática? O que que é a asa caindo, sei lá? O que que é isso na prática? É tu esquecer a música, travar, gelar? O que que é? É gelar, ficar tremendo em cima do palco, não conseguir tocar. Ou então, pra ficar relaxado, eu cair na besteira de beber pra caralho antes, pra ficar mais relaxado e dar o efeito oposto, eu ficar completamente fudido. Se a gente bebe duas dosinhas de uísque, tu não toma, né? Tu disse que fica Eu muito tomo, louco. claro. Ah, mas tem que tomar É. uma dosezinha de uísque pelo menos antes. Só pra ficar no. Não dá pra exagerar. Eu sei que o medo é de que, tipo, sabe o que que é? É que eu também tenho Não é isso. medo, cara, não é medo, Não, é assim. responsa, é tipo assim, não é responsabilidade também, mas é o peso agora é meu, entendeu? Eu fiz o negócio e eu tenho a chance de fazer ficar bom, me apresentar de um jeito que as pessoas vão rir, ou eu vou me apresentar de um jeito ruim que as pessoas não vão rir. Eu tenho, isso tá incumbido Tá, a mim só. então o medo é a reação do público. Não, o medo é a minha. Eu consegui fazer a performance do jeito que eu quero, dentro da minha cabeça. Mas é que música é só tocar um negócio, não tem. Música é uma das artes mais fáceis que existem. Não é Claro porque. Porque não é só música, cara. É muito mais comédia do que música. A música é só que é. um detalhe para as letras de comédia. E como todo texto de comédia, tem as partes da música que são mais ou menos punch umas do que as outras, entendeu? Então eu vou ter que dar uma interpretada nessas partes, igual você deu a ideia, tipo, parar o violão um segundinho antes, assim, quando tiver uma frase de impacto, essas coisas assim, entendeu? Isso é treino, ensaio, sei lá. É, mas isso aí é só, cara, é só. Antes é foda porque o cara fica calculando um monte de coisa, planejando. O negócio é que depende da vibe que tiver lá na hora, depende do que a gente fizer no dia, depende de como a gente tiver. O show vai ser só uma extensão de todo o clima que a gente vai estar tendo antes e durante. Eu já percebi isso muito quando eu tô conversando e trocando papo e comendo um negócio, bebendo, daí chega assim, cara, tem que ir pro palco agora. Daí eu subo e é sempre muito bom quando eu tô nesse clima. Quando eu tô parado pensando, daqui a pouco eu vou subir, fudeu, fazer um negócio. Aí é sempre uma merda. Então isso aí, mas Sim. a gente vai estar num clima tão legal que isso aí não vai acontecer, cara. Fica tranquilo. Sim, Tô sim, te sim. Por que que eu Pô, tô obrigado, me cara. atribuindo o papel de te tranquilizar? Por que que eu tô fazendo isso? Fala, deixa de ser bicha. Mas e vou confessar que essa coisa da logística e tal, de ser um capial, de ser um Um roceiro, pé vermelho, pé uma vermelho, barriga verde. é o que tá mais me incomodando do que isso. Porque eu. Convenhamos, cara. Vai ser 100 idiotas ali que gostam do seu podcast, que alguns gostam do meu. Não tem problema desagradar esses caras. Tipo, os caras sabem o Claro. que eles estão indo ver, entendeu? É muito. A gente tá tipo, ah, não, é foda. Porque por um lado a gente tá jogando em casa, então a gente tem todo o apoio, só que se tu fracassar, sabe? Fracassar em casa é pior do que fracassar fora de casa. Agora fudeu, né? Esse argumento é foda. Deixa o cara mais nervoso. E tem outra coisa. É isso que talvez vai dizer, vai ditar. Esse é o primeiro pontapé, entendeu? Se isso for uma coisa recorrente na nossa vida, na minha e na sua, fazer essas coisas aqui pra frente, o que vai dizer, porque pode ser que seja uma química fodida do caralho, assim, que as pessoas falam, cara, isso precisa virar uma coisa fixa de fazer no Brasil inteiro isso aqui, tipo, música, depois stand-up, depois o Afonso Padilha. Afonso Ventura. Pode, sabe, isso nunca dá pra prever quando que uma união vai dar muito certo ou muito errado. Você pode botar dois craques no time e os caras não conseguirem jogar junto. Ou você pode botar dois caras que não são tão bons assim e dar um Bebeto e Romário, que num caso o Romário é foda, o Bebeto é um jogador bom, mas não é um craque, sei lá. Mas os dois juntos deu um negócio específico ali naquele momento que deu muito certo. Ou pode ser que não, que vai dar tudo errado. Então esse pontapé inicial também que vai dizer se isso que a gente está começando tem futuro, vai ser muito decidido nesse dia. Entendeu? Acho que não é para tanto. Acho que não é tão decisivo assim. Não é decisivo, cara, mas ele é um indicativo. Cara, eu acho que pode ser uma... Não vai ser uma bosta completa. Não vai. Não tem como. Mas mesmo que não seja nota 10 perfeito... Vai ser do caralho igual e vai ser uma experiência pra um dia fazer a nota 10 acontecer daqui 1-2 anos. Eu acho que o fato disso estar acontecendo, a gente já tem a química, a gente já se conheceu há anos, a gente já falou sobre isso, não é agora o momento decisivo. O momento decisivo foi antes, foi quando, sei lá, foi a primeira vez que tu veio falar comigo. Esse foi o momento decisivo pra ver se isso ia funcionar. Agora tá funcionando já, tá entendendo? Sim. Sim, entre a gente a gente já sabe que funcionou, mas a gente vai apresentar isso que a gente viu que funcionou para o público. Eles que se fodam, na real, cara. O público que se foda. Cara, o público, esse é um grande problema. O público não sabe nada, eles não fazem a menor ideia do que tu planejou na tua cabeça, eles não fazem ideia de como que tu quer que termine ou como é que é para começar. Tipo, eles não sabem. Então tudo que tu fizer, eles vão achar que tu tá... Que tá saindo de acordo com o que era pra sair. E daí quando tu erra na tua cabeça um negócio que eles não sabem que tu erra, e aí tu fica nervoso, tu começa, ai caralho, eu errei. Tipo, eles não... Aí eles percebem, aí fudeu. Então é só viver, cara. Só ir lá e se divertir. Se errar, diz que errou, começa a rir do erro. Diz, para, que merda, caguei tudo. E aí, sabe, é só lidar com naturalidade, com tudo, e tudo vai dar certo. Sim. Cara, é que público, em 2018, qualquer tipo de público, é uma merda. Você já viu show? Você já deve ter visto o Rock in Rio 85, o primeiro Rock in Rio, como que o público se comportava? Até a década de 90 e tal, como as plateias de shows e afins se comportavam? O cara que ia porque ele sabia que ele era uma peça de Lego numa infinidade sabe? Num castelo de peças de Lego. Ele se via só como um cara que tá indo lá pra beber, pra curtir e tudo mais. Sim. E vai ver os caras que ele acha foda. O público de hoje em dia, se você vê no YouTube os shows atuais, de qualquer banda, é um monte de gente parada com o celular na mão. Porque a mentalidade do cara mudou. A mentalidade da humanidade mudou. Desses caras millennial e tal. A mentalidade do cara não é mais eu vou ser um pedacinho daquilo, vou pular tal, eu sou irrelevante, vou ver os caras que eu gosto. Não. A mentalidade do cara hoje... Ele é o centro daquilo ali. A mentalidade do cara é o contrário. É o seguinte. O que que esse cara que tá em cima do palco tem pra oferecer pra mim? Entendeu? Eu tô lá de bracinho cruzado e quero ver o que que esse cara tem pra me oferecer. Eu vou julgar, eu vou criticar, eu vou ver se é bom ou não. Depois, se for ruim, eu vou... tem cara que quer decidir o set list de banda, você acredita nisso? Tem banda que cai nessa, cara. Tem banda, sim, atualmente é, que o fã começa... O Metallica fazer isso. É, e aí o Angra começou a fazer. Porque os fãs começam a encher o saco. Pensando bem aqui, a gente que paga o ingresso, a gente que dá o dinheiro pra vocês, então a gente deve ter o direito de... A gente tem que ter o direito de decidir o que, que vocês vão tocar. Isso é o maior absurdo que existe, cara. O espetáculo... É do artista, é da cabeça, ele faz o que ele quiser, quer subir no palco e cagar, cara, e não tocar guitarra nunca, não tocar nenhuma música, e ficar 45 minutos cagando e peidando em cima do palco, assim, de quatro, ele pode fazer, o público tem que pagar o ingresso. Calar a boca. É, entrar caladinho, sentar quietinho, pedir sua bebidinha, comidinha, ficar, assistir, rir quando tem que rir... Aplaudir quando tem que se achar. Não é obrigado a rir também, se achar sem graça, não ri, mas fica na sua, quietinho. Vai embora quietinho, pega seu carrinho, vai pra casa e dorme. Não é. Fica a dica pra você que vai no show aí. Recolha-se a sua insignificância, tá? Fica na tua, não queira aparecer. Exato, não é, cara. Não é esse o clima. Mas eu acho que a galera que vai não é... Tem uns caras que a gente sabe quem são, que eles são assim, mas acho que a maioria, até por ser o nosso nicho, eu acho que os caras não são... Eles não são a tigrada. Não. Mas dentro do nosso nicho de pessoas que não são a tigrada, tem a tigrada do nicho. Tem a tigrada. Tem. E assim, tem uns caras que vieram me perguntar, talvez pelas coisas que eu falo no meu podcast, que eu pareço muito, sei lá, sociopata, não sei, alguma coisa assim. E os caras vieram me perguntar, meio sem jeito, assim, se lá na hora pode vir falar comigo. Ah, cara, tem problema eu ir falar com você, te cumprimentar, tirar uma foto e tal. Então eu já deixo claro pra todo mundo aqui. Tem problema, não vem. Tô brincando, cara. Não, dá brincadeira, não pode. A gente vai ter a gente vai ter 5 seguranças que a gente contratou, que vão ficar ao nosso redor. 5 negão. E vocês têm que manter a distância de, no mínimo, 1,5 metro da gente. E pra tirar foto, a gente faz que nem a Avril Lavigne, aquela no meet and greet dela, sabe? Que o cara, sim, tem que tirar... Pra tirar foto abraçado é $500. Tirar foto longe é $250. Sim. Genial isso, cara. Essas são as regras para as duas sessões. E contato visual não pode também. Me olhou mais que 5 segundos, tem que pagar. Isso. Só se eu estiver no palco, aí pode, porque já tá pagando pra me olhar no palco. Isso. Imagina. Não, cara, real, eu tô indo pra ver vocês que estão ouvindo isso aqui agora. Eu tô indo pra... Sabe? Sim, qual é a teoria do cara? O cara marcou um show com, entre aspas, os fãs. Num bar que tem muita proximidade ali de quem tá sentado com o palco. Sim, tá, não tem camarim, junto. Não tem nada, tá todo mundo junto. Daí o cara pega um avião, o cara só voa no céu, vai pra outra cidade. E se gasta dinheiro do próprio bolso. Porque ele não quer interagir com as pessoas que gostam dele. mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz de saber que tem alguns caras que me ouvem que tem essa noção de estar incomodando, entendeu? De ser incômodo ou não. Por mais que seja, é óbvio, se ele parar pra pensar que não é um incômodo, que eu tô indo lá pra ver esses caras, justamente pra ter contato com esses caras, me deixa alegre saber que os caras que me ouvem desenvolveram esse senso de autocrítica. Pô, será que eu vou incomodar? Será que eu vejo só... Vou só Mas assistir? Aí o cara acabou incomodando fazendo essa pergunta idiota. Exato, pois é. Nada é perfeito. Tá, vamos falar como é que surgiu, como é que surgiram as músicas, a ideia de fazê-las. Todo trabalho meu, né, tu sabe? Eu, sim, sou o único responsável por essas músicas que tu toca lá, né? Enfim, tu toca... Porque quem deu a ideia, quem teve o estalo, quem fez o brainstorm aqui e teve a ideia de fazer isso fui eu, né? Então eu sou, sei lá, 95% responsável pelas músicas que tu fez aí. E tu só, bom, tu sabe tocar violão, tu sabe cantar, tu escreveu as letras inteiras de 5 músicas e tu fez a música em si, né? E tu apresenta ela, mas eu sou responsável. É minha. Quando você vê o Thiago fazendo as músicas lá, saiba que aquela criação é toda minha. O Arthur teve todo o trabalho, ele fez tudo. Eu só peguei a parte fácil, cara, que é escrever as letras, compor criar a música... Criar melodia. E gravar a minha voz nelas. Mas assim, contando mais a fundo, a gente gosta, entre aspas, de uma banda que chama Anal Cunt. Que é, sei lá, buceta anal. Anal buceta. Buceta anal. Anal Cunt. É uma banda dos Estados Unidos, cujo vocalista morreu já em 2011. De overdose. E as letras, elas têm um único propósito de ofender gratuitamente. Só que não é... É muito engraçado. Não é uma coisa de jovem com... Tem palavrão? Tem, mas não é o palavrão... Não é o politicamente incorreto do Bolsonaro, assim, dos Bolsominion. Não é isso. Sim. É muito engraçado. Tipo... Tem uma música que é tipo assim, fulano de tal tem um bigode. E os caras ficam falando a letra inteira que o cara tem um bigode, que o bigode do cara é gay e tal. Tu pega no Spotify ali, tu escreve Anal Cunt, só lê o nome as faixas e os álbuns já é extremamente engraçado. E a gente. Só que é um. Como é que é o estilo que eles falam? Grindcore? Uma coisa assim? Grindcore, musicalmente falando, é intragável. É só um cara berrando como se tivesse possuído. E uns instrumentos... A gravação é de péssima qualidade, as guitarras. parece que todos os instrumentos, voz, baixo e guitarra, estão ligados na mesma caixa ao mesmo tempo. É tudo uma coisa só. Uma coisa, um chiado de abelha, assim... E um berro do cara. Ele parece um porco cantando. Isso, e não dá pra entender a letra. Isso é mais engraçado, porque a letra é bem elaborada. Mas o cara cantando não dá pra entender nada do que é a letra. Eu acho que o cara nem canta a letra. Sim, tu só lê a letra no letras.com e tu acredita que ele tá cantando aquilo mesmo. Exato, é muito bom. E eu falei, cara, vamos fazer isso. Foi eu que falei ou você que falou? Quem que falou, cara? Vamos fazer alguma coisa de música. Eu não lembro como surgiu essa ideia. Cara, a origem de fazer música... politicamente incorreto, entre aspas, acho que foi minha. Só que como eu não tenho capacidade de fazer, tipo, eu acho que foi... Não, falando a verdade, essa foi a única coisa, a única participação minha nesse projeto todo é isso. É só te falar essa ideia e daí, a partir daí tu fez tudo. Sim. E aí eu tava pensando, cara, dá pra fazer um negócio desse, só que brasileiro. E não precisa ser gritaria, pode ser o contrário pra dar um... Fica mais cômico ainda. Para um contraste maior ainda, se você fizer uma melodia bonitinha e simples, e assim, tudo em tons maiores, tons felizes. O Araucante tem um CD que é com violãozinho, só que é todo caricato também, porque ele faz o falsete. Falsete, sim. É muito bom. I respect your feelings as a woman and as a human. Não só como uma mulher, mas eu te respeito enquanto ser humano. E assim, é óbvio que era tudo... E as letras são bonitinhas também, né? Então eu achei, dá pra fazer algo assim. Só que o que eu tinha na cabeça? É muito fácil, quando você quer ser ofensivo e politicamente incorreto, você vai ter muito mais gente pra te criticar e pra falar, ah, olha esse idiota. Então é muito mais fácil você cair no ridículo, entendeu? Do que você fazer uma música de amor, por exemplo. Porque amor é genérico. Amor, todo mundo sabe, é um negócio universal, assim. Odiar e falar mal e apontar críticas, você tem que ser muito mais esperto, muito mais clever, muito mais ter sacadas muito melhores, entendeu? Então, que eu acho que tem que ser. O problema do cara é que quer fazer. É foda falar assim, parece que eu sou o gênio da comédia, mas pelo que eu percebo dos caras que querem fazer humor politicamente incorreto, é exatamente porque ele quer fazer. Não sai o natural dele, não é uma coisa. Normal, e daí quando o cara força a ser politicamente incorreto é que abre margem pra esse tipo de crítica aí. Eu acho que como foi muito natural o que tu fez, eu acho que... Óbvio que os tigres desse país se ofenderiam ao ouvir, mas as pessoas que gostam de comédia, querem rir, vão entender perfeitamente. E acho que vai ser o ponto alto do show. Sim, e uma coisa que... Ah, não vai ser o ponto alto do show, cara. Vai. Não me bota mais pressão, cara. E outra coisa... É que é música, é a letra, tem todo... É. Vai ser, porque a partir... Depois vai ser horrível. O meu show vai ser horrível. Tá. O Afonso Ventura lá, ninguém vai entender, vai ficar... Vai ser... O que eu mais tô ansioso é o Afonso Ventura, cara. Sim, eu quero ver qual vai ser a reação das pessoas, se as pessoas vão sacar o que tá acontecendo. Sim. Uma coisa que eu percebi fazendo as músicas, que eu não tinha me dado conta, que eu me dei conta quando eu for fazer outras pro futuro, o objeto de crítica, no caso, a música que eu postei, a única música do discurso de ódio que eu postei, que é Mulheres São Superiores, o objeto de crítica, no caso, mulheres, você não pode fazer a letra com ódio. Você tem que fazer a letra como se tivesse... Tirando um sarro, né? E tanto que a letra começa assim... Mulheres são melhores que os homens em tudo. Tipo assim, como se você estivesse zoando a pessoa que tá na sua frente. Você tá pessoalmente com ela. E a pessoa tá discutindo com você brava. E você tá no papel do cara que não tá bravo e tá só cutucando pra pessoa ficar com mais raiva, entendeu? Esse é o lugar que você tem que se colocar. Então aí o cara meio que fala, sim, vocês são melhores que a gente. Aí o cara fala, exceto nos itens a seguir. Aí o cara vai, tira uma lista de 800. O cara 800, fica 10 minutos. Exato. Então, sim, a piada não tá na letra em si, a piada tá na atitude, tá em tudo. Sim, tipo assim, tá, vocês são boas. Só tem essa listinha aqui de coisas que é exceção. Só que é tudo, é exceção. Entendeu? É um absurdo. Porque, tipo, se elas são melhores em tudo e a exceção é tudo, então elas não são melhores em nada. Acho que é... O cara explicando piada. Acho que a tigrada vai entender. São três músicas, né? Quais são os nomes das faixas? Tá, essa que eu postei, que é a única que eu postei, chama Mulheres São Superiores. É, a segunda, que eu acho que eu vou tocar em segundo, vai ser O Desconstruidão, que fala sobre um cara... Fala sobre... sobre não é um cara em específico, mas eu na letra eu falo que é um cara específico, mas ele meio que ilustra toda uma classe de pessoas. Que é aquele cara... É, sabe o cara, o comediante da galera, o cara que... O esquerdo macho. O esquerdo macho, o cara que é o desconstruidão, que odeia a direita, que... O cara que tá sempre fazendo piadinha, assim, sempre com aquele sorrisinho no canto da boca, que sempre tá ironizando, sempre tá, sabe, na internet, criticando os outros, ó, xingando os outros. Assim. Mas que na vida real o cara é um frouxo de merda e tal. Enfim. E a última... E a última se chama... A última é o hino, cara. A última, pra mim, é... Eu achava que ela era pior, mas eu fiquei quase um ano sem ouvir essas músicas depois que eu as fiz, porque eu fiquei com muita vergonha, achando que era muito ruim. E quando eu fui ouvir, um ano depois eu dei uma chance e falei, cara, isso é bom. Sim. E essa Ignorante, ela chama Ignorante, a terceira. Eu achei que... Agora eu considero ela a melhor de todas. Que é... Que fala sobre o cérebro de um cara ignorante. O que ele pensa quando ele vê pessoas diferentes dele na rua. É uma autobiografia. Talvez, um pouco. Talvez não, é. É uma biografia de todos nós. Sim. O que, que o cara pensa quando ele vê um gordo na rua, quando ele vê um gay, um negro. Sim, vai ter uma parte que fala de negro. E eu tô me cagando um pouco por isso também. Porque eu posso sair lá algemado. Né, relaxa. Mas vai ter só a gente lá, né, cara? Gente igual a gente. E se tu sair algemado, vai ser melhor ainda, vai ser publicidade pra caralho e a gente vai... Sim. Na semana seguinte a gente nem precisa voltar, a gente vai ficar em São Paulo direto dando entrevista e caralho. Sim, sim. Já volto pra casa, componho mais umas 10 e já meto um CD e aí... Próxima faixa aí... é minha vida na prisão. Isso. Comer o meu cu na prisão. Eu fui mulherzinha por um dia, daí fala todo o dia do cara sendo estuprado. Ah, que bosta. Cara, o bom dessas músicas é que o potencial é infinito. É qualquer coisa, cara. É qualquer coisa. Você não tá preso a nada, a lado político. Você pode fazer qualquer coisa de qualquer assunto. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Sexta, o Meirelles vai ver isso aí, ele vai achar do caralho e vai nos chamar pra fazer no show dele no sábado isso aí. Ah, duvido muito. Duvido muito. Eu não duvido. Ele gosta muito de música. Ele também tem umas músicas assim que ele fez. E acho que sim. Acho que ele vai gostar pra caralho. Porra, cara, eu me arrepiei inteiramente aqui agora e minha barriga, minha cara tá quente. Sabe quando vai sangue pra cara e sua cara fica quente? Ah, que é isso? E eu vou, vai acabar que eu vou virar o teu papagaio de pirata. Eu vou ficar com a meia lua tocando lá, sendo inútil e sempre que te chamarem pra fazer algum show eu vou dizer, não, eu vou junto, eu sou o cara. Você é o autor do projeto, idealizador do projeto. Sim, eu sou o cara da meia lua. E toca meia lua, ou seja, você é tipo 99%. Eu 1% sou indispensável. Exato. 1% que eu fiz não é nada, é só escrever uma letra. Isso é o que eu faço, cara. Eu quero ver ter a sacada, ter a ideia. É o brainstorm. É isso aí? Acabou? Acabou. Tá, próxima pauta. E mulherada em São Paulo. Cara, pelo que eu vi nos ingressos ali de quem vai no show, tem muito palhaço que vai levar a mulher junto. Porra. E mulher solteira que vai sozinha, eu não vi quase nada, na verdade. É, mas não precisa ser das pessoas que vão no nosso show, a gente pode... Depois a gente vai, né, atrás de choctas. Sim, então em se você... Em São Paulo. Então assim, só pra, se a gente for sair, depois do show a gente vai continuar no bar ou a gente vai sair? Vamos ficar no bar lá. Sabe, é que o bar, esse bar aí, tipo, quando acabar, ele vai... Abrir pras pessoas. É, mas se as pessoas forem, algumas pessoas forem embora do meu show, tipo, vai tá lotado, né? Vai tá o máximo lotado. Aí vai acabar o meu show. Tipo, se for embora 10 pessoas, entra mais 10 dos Tigres de São Paulo. Né? Aí, então, conforme tigres for saindo... da Zona Leste. É, lá é Zona Leste? Não sei. E como é um bar que vai umas gostosas, normalmente, talvez de madrugada entre umas gostosas. Botei aqui é... Tatuapé, Zona Leste, isso aí. Zona Leste. Não faço a menor ideia do que seja. É, porque São Paulo é muito bosta, grande, cara. É uma merda de cidade. Não quer dizer nada, Zona Leste, que é gigante igual, não muda nada o cara falar que zona é. Eu não sei o que é leste, o que é oeste. Por que eu não sei. Você não sabe que é leste, oeste, norte, sul? Leste é esquerda? Não, direita. Direita? Tá, não, então. Não é bem direita, é... Mas enfim, pra você entender, é direita. Então tá. Diz que é um bairro meio maloca, hein, cara. Ah, me disseram que ali onde é o bar não é. Eu tô com medo de ser assaltado e não ter dinheiro pra voltar pra minha casa. Não, a gente vai andar de Uber. E tá tranquilo. Sim, é, agora... A gente tá perto, né, os nossos Airbnb. Sim, pertinho. Então tá. É, e o que eu peguei tá bem pertinho do teatro lá do Meirelles. Bem pertinho, acho que é tipo no mesmo quarteirão, se bobear, cara. Bem pertinho. Sim, o meu também é. É. Uma coisa, regras de etiqueta, como se comportar no show de sexta e sábado. É, número 1, know your place. Saiba quem você é, saiba o seu lugar. Na cabeça de vocês, o Arthur já é um amigo, porque vocês ouvem ele há anos. E pra quem me ouve, eu também posso ser um amigo na sua cabeça, porque você já me ouve há anos. Mas eu não sei quem você é. E eu não sei, eu nunca vi seu rosto, eu nunca ouvi sua voz. Então, não interaja como se nós fôssemos o seu amigo. Interaja como se fosse um cara que você tá conhecendo, que você já conhece pela internet, mas que você tá conhecendo de verdade agora. É... Outra coisa, não nos chame pra nenhum programa que você vai fazer. Bah, nenhum. Tipo assim, tem uma festa aqui agora, depois do show. Ah, tem uma festa lá em tal lugar. Não nos chame. Vamos lá em casa. O último show aqui em Porto Alegre, um cara me convidou pra ir comer macarrão na casa dele. Sim, é, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, noção das coisas é o mínimo. É... A gente já tá tudo, a gente tem tudo planejado, a gente já tem um apartamento que a gente vai ficar. A gente já tem cheio de coisa pra fazer, a gente não vai ficar dando rolê. Eu sou a pessoa que soa mais arrogante. Eu acabei de perceber isso. Como eu sou arrogante, eu não quis ser arrogante. Mas só dizendo, se a gente gostar de você e a gente for fazer alguma coisa, e a gente quiser a sua presença, a gente vai te chamar. Não nos chame. Pode interagir, conversa, tira foto, ria. Durante o show, só, sabe, ria se você achar graça e não ria se você não achar graça. Não tente complementar a piada. Ah, isso é chato demais. O cara conta uma piada, o cara fica assim, mas isso aí também não sei o que, complementa a piada, entendeu? É, às vezes é que é uma situação de risco. Porque provavelmente se tu falar alguma coisa no meio da piada vai ser uma bosta, mas corre uns... Tem uma chance de ser muito genial. Já aconteceu isso comigo, assim. O cara tava tão de boa, ele tava tão tranquilo no ambiente, no último show, por exemplo, que eu fiz aqui em Porto Alegre. Tinha um cara, o cara tava tão de boa que ele complementou uma piada naturalmente, assim. Saiu da boca dele e eu achei do caralho, eu até ri pra cacete e continuei a partir dali. Então tem que ter o tato das coisas, acho que é isso. O feeling, né? O feeling. É. A palavra de viado. E outra coisa, cara, é que eu... Só dar um toque aqui. Não encham, não fiquem muito bêbados antes do show acabar. Não cheguem já no local bêbados. Primeiro que você não vai lembrar de nada, você não vai prestar atenção em nada, você não vai conseguir absorver o que a gente tá indo lá pra te dar. Também, se tu chegar... Acho que se as pessoas chegarem muito bêbadas, eu acho que o cara tem direito de não deixar entrar. Eu não sei como é que funciona isso. Sim, não cheguem... Se você quiser tomar uma antes, ficar animado, eu tô dizendo assim, não chega fudido de bebida. Não seja um adolescente que bebe cachaça e fica loucão. E outra coisa também... A gente vai fazer bullying com você, cara. A gente vai te dar tapa na cara, te jogar no chão, te sujar, te jogar no chão da rua, te rolar no chão da rua, te ficar tudo preto. E guardem dinheiro pra comprar coisa no bar, porque é muito importante, porque o cara tirou toda a consumação, o cara liberou toda uma estrutura pra gente fazer o show lá. O cara não tá ganhando nada com isso, ele só espera que ganhe com consumação. Então, bebam lá as coisas, água, refrigerante, álcool, então, comam lá também. Então, não encham a cara antes pra chegar lá loucão e lá não precisar consumir nada, porque aí você tá prejudicando a gente. E tem isso, e quem não consumir não pode ficar sentado nas mesas, tem que ficar de pé daí. É, então se você vai, vou comer um negócio antes aqui pra ir pro bar... Sem comer, não. Lá tem coisa de comer, Arthur? Não tem, sei. Tem. Então, lá tem comida, lá tem bebida, então fiquem tranquilos. Cara, tudo bem, dinheiro é um assunto assim chato, mas eu não gosto de dinheiro, eu não gosto da existência do dinheiro, mas beleza. Eu gosto pra caralho, quando eu abro meu aplicativo do Bradesco ali, eu fico muito feliz. Eu não gosto. Eu acho que dinheiro deveria existir. Sou comunista, raiz. Mas eu acho, tipo assim, é um negócio que você, se você gosta do tipo de coisa que o Arthur faz, do tipo de coisa que eu vou fazer, provavelmente você desgosta da maioria das coisas que tem, que são oferecidas pra você em questão de entretenimento. Então é uma chance, não tô dizendo que a gente é foda, a gente é os melhores, mas é o estilo de coisa, que é o que você gosta, é meio que único, é meio que difícil de acontecer. Então assim, se você vai gastar um pouco a mais comendo no lugar, bebendo no lugar, que seja, cara, você vai ter a vida inteira, vai ter todos os dias do mundo pra economizar depois, pra cortar de outra coisa assim e tal. Então, sim, eu... e o ingresso o pessoal já comprou com um mês de antecedência, então não vai juntar os dois gastos. Sim. Do ingresso e lá dos negócios. E tipo, é importante que tu falou, porque é muito difícil a gente conseguir lugar pra fazer, até por a gente ser desconhecido e o cacete. E, então, tipo, tem que ajudar o cara lá do bar pela oportunidade que ele tá dando. Ele até comprou a história que eu vou contar lá no show sobre os caras de comédia aí, deu um rolo com os caras da comédia de São Paulo. O cara comprou a briga pelo meu lado e disse, foda-se, vamos manter o show. Então, gastem dinheiro lá dentro, lá, pelo amor de Deus. É porque assim, cara, é uma matemática muito simples. Existe o movimento padrão, existe o movimento estabelecido na comédia. Pop, é o pop. Existe o que tá na superfície, digamos assim. E o cara que é a tigrada, o cara que é um cara normal e que quer começar a fazer comédia, ele vai seguir por esse lado sempre. Então esse lado do pop, que é esses caras, Thiago Ventura, etc. Eles são muito eles são maioria, a extrema maioria. Não existe extrema minoria, né? A extrema minoria... É só o pé de um cara. É. Uma orelha. Mas enfim... você indo lá... Você não indo no show desses caras que são ruins, que a gente acha ruim, e você indo no nosso, e você, por exemplo, se o dono do bar tiver mais lucro num dia que tem o nosso show, o nosso movimentinho pequeno, que teoricamente é pequeno, e ele lucrar mais do que num dia que tem teoricamente esses caras... As estrelas? Não as estrelas, mas os caras que estão alinhados com o pensamento das estrelas, que falam os mesmos assuntos. Não tô dizendo que o Thiago Ventura vai fazer show nesse bar, tô dizendo os caras que são pequenos como a gente, porém que querem seguir nesse rumo do estabelecido. Sim. Então assim, é um recado muito claro, o dinheiro, o lucro não mente, entendeu, cara? Números não mentem. Então se vocês forem lá e o lucro que esse cara tiver for muito acima de uma noite normal, de comédia, de comediantes normais, ele vai falar, pô, tem esse movimento aqui, ele é pequeno, mas ele tem potencial. Então é assim que tá começando. No podcast que a gente gravou ontem, que eu perdi, eu tava falando Fala do paralelo com o movimento grunge, que é do caralho. Sim. Seattle é uma cidade nos Estados Unidos que... Começaram a surgir umas bandas ali por perto, com uma identidade muito, muito própria. Eram caras geralmente da cidade, completamente urbanos assim, e completamente afetados pelo lado ruim de morar num lugar extremamente urbanizado. Eu nem sei se Seattle é, deixa eu botar Seattle no Google aqui. Posso estar falando uma merda aqui. Não, mas é assim, é uma cidade. Cheio de prédio, de arranha-céu aqui. Sim, enfim, tudo cinza, fudido. Então... Quando esses caras dessa cidade começaram a fazer um som assim... Um movimento, é importante dizer que era tecnicamente era pior do que o que estava estabelecido, né? Sim, exato. Ele fugia de tudo. Ele não era metal. Tinha guitarra pesada, mas não era metal. A bateria era pesada, mas não era tão rápida tipo, quanto thrash metal, por exemplo. Não era punk, apesar de ter alguns elementos. Ela não se encaixava em nada, entendeu? Não tinha um gênero, não era tinha algumas coisas meio gritadas assim, tá, mas não era hardcore também. E não tinha meio que definição, e eram uns caras, meio uma coisa perdida, uma massa cinzenta, sem forma, entendeu? E o que aconteceu é que as pessoas começaram a gostar muito dessas bandas. Não muitas pessoas, mas as poucas que gostavam, gostavam muito. Essa semelhança com a gente. São poucas pessoas, mas as que conhecem acham foda. E eles começaram a apoiar, pra caralho. Sempre que tinha show, a mesma galera ia. A mesma galera. A galera pedia pros bares chamarem essas bandas e não chamarem as bandas. É, na época o hard rock era o grunge meio que acabou com o hard rock. Hard rock aí que é Warrant, Guns N' Roses, Skid Row. Sabe essas bandas ridículas com os caras com aqueles cabelos pufantes, assim, igual um poodle? Sim. Que os caras todos com maquiagens, não sei o que, aquela coisa de hard rock, glam, não sei o que. Sim. É, Van Halen e tal. O grunge meio que era uns caras largados, com uns caras meio depressivos, drogados, com umas roupas largas, assim, fudido, feio. Com umas letras depressivas e tal. Então ele é o contrário. É um antagonismo total e completo do establishment. É... E a galera começou a apoiar um nicho pequeno, começaram a ir nos shows, e os caras das bandas, eles iam nos shows, tipo, os caras da banda tal iam no show de outra banda, porque pra apoiar aquele movimento e tal, e isso virou o movimento grunge, que virou o número um dos Estados Unidos, durante alguns anos com o Nirvana, que foi, vendeu milhões e milhões de discos, virou um cara, uma coisa tão grande quanto, sei lá, Madonna, Michael Jackson, virou um negócio mundial, que as pessoas gostam até hoje. É, então, o que a gente tá pensando, cara, é que a gente tá em Seattle ainda. Não em Seattle inteira, mas a gente tá nos bueiros. A gente tá nos porão de Seattle, assim, se reunindo, só tem a nossa galerinha. E esse porão que a gente vai na sexta-feira e no sábado vai ser o primeiro que a gente vai fazer. Ele é muito. É um movimento muito forte. E tem que mostrar pras pessoas que. Promovem eventos que isso aí é uma coisa muito forte que tá acontecendo aí. Tudo isso pra dizer pro pessoal comprar cerveja no bar lá e beber no bar. É, e outra coisa, cara, se você tá, sei lá, vamos supor, um dinheiro muito contado aqui, comprei com dificuldade o ingresso, não vou poder consumir muita coisa lá. Tudo bem, dá pra fazer a sua parte de outra maneira, cara. Dá pra ver outro bar aí que você conhece na sua cidade, se você é de São Paulo, enfim, se você é de uma cidade. Tem cara que vai vir de Campinas, de Ribeirão Preto, de cidades. Tem um cara que vai viajar de Manaus. Não é Manaus, Acre. Agora esqueci. O cara vai viajar da puta que pariu pra São Paulo. É, eu conheço cara que eu até conheci aqui recentemente na internet, que vai do Rio também. O cara vai sair do Rio de Janeiro pra ir pra São Paulo só pra ver a gente. Então assim, você, de onde quer que você seja, dá sempre pra procurar, você conhece a sua cidade, você sabe os bares que tem, você sabe qual bar que talvez tenha uma estrutura, um papo pra botar um palco, pra botar um cara fazendo comédia, um lugar que ficaria legal, um pub, enfim, um lugar legal assim. Entre em contato. E fala comigo, qualquer cidade aí, se quiser o nosso show é simples, é só ter um lugar. Acho que nem precisa nem ser bar, cara. É melhor que seja num bar, mas sei lá, for um salão de festa de um prédio. Vamos, foda-se. A única coisa que precisa é de um microfone, uma caixa de som. E deu. O resto a gente dá um jeito. A gente compra uma passagem barata. A gente pega um Airbnb. A gente dá um jeito de ir pra qualquer lugar. Isso. Sim. Aí. Então você que é de outras cidades e quer, mas quer nos tempo, ver, é só fazer isso. Ao mesmo tempo, só que eu penso. Imagina quantos movimentos semelhantes ao grunge que começaram a surgir e com o mesmo potencial. Eu acho que nenhum. E não deu em nada, você acha que nenhum? Acho que nenhum. Acho que se surgiu foi tipo, tem, já existiu no Brasil o movimento da comédia underground politicamente incorreto, mas é aquele troço, cara, quando tu não pode dizer, eu vou fazer humor alternativo. Quando tu fala isso, já acabou, já tá com uma... excluiu. Tá com uma pretensão de fazer alguma coisa. Então tu não vai fazer aquela coisa. Tu vai querer fazer aquela coisa e não vai conseguir, entendeu? Acho que a gente criou, foi natural. Ué. A gente não disse que a gente é politicamente incorreto. Eu nem gosto, foda-se, sei lá o que, que é isso. Tipo, eu não tenho isso na minha cabeça, eu quero ser politicamente alheio. Eu simplesmente desconsidero o que é incorreto ou correto. Exato, só, eu não sei o que eu sou. Vai na nossa, entendeu? Eu não quero chocar, eu não quero provocar. Se isso acontecer, aconteceu, foda-se. Por isso que eu acho que é diferente, a gente tem uma coisa diferente, porque a gente é natural, é verdade, não é, a gente não tá querendo pagar de humor diferente, até porque eu não quero ser isso, eu só quero fazer o que eu tô afim de fazer. Sim. Acho que essa é a diferença, assim como o grunge, eles não se reuniram e falaram, vamos criar fazer, agora tipo assim, qual roupa que nós vamos usar. Exato, foi tudo natural, aconteceu, eu acho que essa é a diferença. Sim. Agora conta da Revolução Russa, que é também foda pra caralho. a minha analogia da Revolução Russa é que eu acho que a gente... É foda falar, não espontaneamente, mas o que eu acho que está acontecendo na o que a gente está começando a criar na comédia nacional, eu tô sentindo, não, é que a gente está fazendo uma revolução russa, e a gente tem muita raiva, a gente tem muito ódio dentro do coração, e a gente quer botar... A gente quer misturar a Revolução Russa com a Revolução Francesa, e a gente quer guilhotinar os reis. E a gente vai fazer isso. E é isso que a gente tá fazendo. A gente tá iniciando a Revolução Russa da comédia. Sim, que foda isso, né, cara? É um negócio que me anima muito. É... Pode dar errado? Pode. Vai dar errado? Vai. Provavelmente. Provavelmente. Mas pode dar certo? Também. Então é nessa. É nessa que a gente vai. É... Tá, e o que mais que a gente tinha falado antes? Não sei, vai no improviso. Ah, pânico. Sim. Ah, mas tu já ficou triste porque tu não vai. Sim, tá, eu tô com esperança ainda, cara. Eu vou lá na porta contigo e tento entrar, dar um tumé e entrar junto. Um Miguel. Sim, é... Qual é o teu nome? Miguel. Miguel, o cara que só dá Miguel. É, o Petri, pra quem não tá sabendo, ele vai ser o Robert por um dia lá no Pânico, que antes de ter entrevistado tem um cara que é um fã do programa, que vai lá, fica 5 minutos batendo um papinho, um pouquinho mais se render, um pouquinho menos se não render. E vai ser do caralho, então a gente até pede pra que vocês encham a internet, encham o Twitter, encham o Instagram, encham tudo com hashtag... YouTube. Petri no Pânico, porque o Pânico transmite ao vivo no YouTube também, então vocês vão lá na caixa dos comentários do bate-papo ao vivo. Sexta-feira, meio-dia. Sexta-feira, meio-dia. Hashtag Petri no Pânico. Então vai ser... Mandem pra todo mundo do Pânico, mandem pro Twitter da Jovem Pan, pro Twitter do Pânico, nos comentários. Eu não sei se vocês deixam o comentário da live aberto. Tem dia que deixa, tem dia que não. Bom, então se tiver aberto na transmissão do YouTube do Pânico, se tiver aberto os comentários... Mas no Twitter é melhor, porque o Twitter aparece na tela do Pânico quando tá em intervalo, então os tweets aparecem. Sim. Então se encher de hashtag Petri no Pânico, com certeza um vai aparecer no meio. Não, vai aparecer vários. Quando o Meirelles foi lá, apareceu quando falaram de mim, não sei se tu lembra. Pois é, sim. Eles deixam passando os tweets na tela. Então, sexta-feira, dia 9 de novembro agora... Quando estiver chegando perto do meio-dia, todo mundo inundando as redes sociais do Pânico, da Jovem Pan, com a hashtag Petri no Pânico. Sim. E pros caras verem que tem alguma coisa acontecendo que eles não sabem, que não tava no radar deles e agora vai entrar no radar. Eu acho que esse é o ponto. Você sabe que seria muito foda? Aquilo que você falou uma vez, um tempo atrás. É, se eu conseguir entrar, né? Vou estar lá no estúdio de lado. E aí você vai. Aí o Emílio vai te perguntar, ah, o que, que você vai fazer em São Paulo? Ah, a gente vai fazer um show de comédia aqui no bar tal, não sei o que e tal. E vai ter música também antes, aí eu vou estar do lado com violão, aí o Emílio, mas é música? Isso é tudo imaginação minha, tá? Mas é música, música de humor também? É, sim, música de humor e tal. Aí ele, ah, então dá uma palhinha aqui. E eu pego e canto uma música minha ao vivo no Pânico. Sabe que eu quero introduzir a música das mulheres. Quero fazer tipo um Pai, isso ia ser muito bom se acontecesse. Se ele falar, dá uma palhinha então. Daí eu falar, então tá. Essa música que a gente vai tocar agora aqui, daí eu digo que é uma homenagem para todas as mulheres do Brasil, que a gente admira muito e blá blá blá. Sim. E daí tu começa. Isso é foda. Vai, isso podia acontecer, isso é do caralho. Sim, e eu tenho certeza que os caras iam rir muito. O vinheteiro eu sei que ia rir muito. Porque eles acham a mulher sem graça já. O Emílio ia rir muito. No último. Tu viu o último? Que a mulher fala: ah, agora esse fim de semana vai rolar um show de comédia só de mulheres. E daí ele fala: nossa. E daí quando ela fala: vão ser 50 mulheres. O Emílio fala: pelo amor de Deus. É, não, mas mulher não. Mulher não tem. Não, mulher não tem graça. Não tem a menor graça. Ele falou pra mulher: não escreve nada. Quem escreve teu texto é o Fábio Rabin. Cara, a letra fala isso. A letra da música fala isso. É, que mulher não consegue ser engraçada. Spoiler. Por querer. Tipo, ela consegue ser engraçada sem que, quando ela é a graça. Quando ela é a piada, ela consegue ser engraçada. Por querer, elas não conseguem, coitadas. Tá, é isso? Ah, porra, o último podcast deu uma hora e meia, cara. Esse deu... É, acho, mas acho que a gente fez uma bela propaganda do show. Quem não tem ingresso, então não adianta. Não adianta mais. Acabaram-se os ingressos. Duas sessões lotadinhas. 9 e 10 de novembro. Sim, nós estamos vivos. É... Não se sabe por quanto tempo, mas nós estamos vivos, existindo. E a gente quer continuar essas coisas. Então, faça o que você puder fazer, cara, na nossa cidade. Se você não conhece nenhum bar, mostra pra alguém. Mostra pra um amigo, sei lá, divulga, compartilha no seu Facebook, coisa simples assim. Você passa o dia inteiro na internet, cara. Você que tá, você passa o dia inteiro na internet. Provavelmente você é desempregado. Provavelmente você, sei lá, passa horas na internet sem fazer nada de útil. Então faça isso pela... É muito pretensioso falar o movimento, né, cara? A gente tá se botando tipo assim, ah, nós somos os líderes do movimento. Não, mas nós somos. É, nós somos Lenin e Stalin. John Lennon e Paul McCartney. John Lennon. John Lennon. E Paul. E Paul Stalin. Mais Stalin. Cara, a Revolução Russa é uma coisa maravilhosa. Não sei se tá por dentro da história. Não. Cara, eu tô mais ou menos, mas o que eu sei é que quando o comunismo tava a ponto de entrar em ação, os caras foram na casa da família imperial russa e assassinaram todo mundo. Tiro, criança, mãe, empregada, o rei. Os caras mataram o rei da Rússia, tá entendendo? Sim, do caralho. Os caras invadiram a casa da... Tipo... Sim. E aí o exército do país simplesmente falou, ok, agora vocês que mandam então? Guerra? Eu acho que o exército... Ah, deve ter tido, mas eu acho que o exército já tava convertido. Eu não sei, eu tenho que ler mais sobre isso. Mas eu acho, pelo que eu vi, que o exército já tava convertido pela... Nos comentários desse vídeo aqui vai ter um cara que vai explicar tudo e vai ser bloqueado do meu canal. Sim. Se fizer isso. Sim, como vocês são ignorantes. Aí vai dizer o Shimer Shiberib, que é, sei lá, alguém da Rússia, não era a favor e, sei lá, não enche o saco. Tá escrevendo esse comentário agora, para de escrever agora. Não enche para só. Agora, cara. Faz assim, recomendo um livro, que é muito, acho que é muito legal. Quer entender essa história? Lê esse livro. É isso que eu quero. Eu não quero ler o teu comentário sobre o negócio. Eu quero ler um livro sobre o negócio. Sim. Acho que sim. Tem um livro que eu quero ler, aquele... Estação Finlândia, que é a história de quando um dos dois, o Lenin ou o Stalin, eu sempre confundo os dois. Um deles, quando eles chegaram na Rússia. Eu quero ler esse livro, enfim. Mas é uma... Pelo que eu vi, eu achei do caralho. Sabe que eu comecei a gostar desses movimentos revolucionários depois que eu entrei no Brasil Paralelo, porque antes eu era de direita e eu achava tudo ruim, esse cara revolucionário, comunismo, não sei o quê. E daí eu editei um documentário e num dos episódios falava sobre as revoluções russa, francesa, e eu pensei, caralho, que do caralho, eu não sabia. Os caras guilhotinaram, sei lá, 20 mil pessoas em praça pública. Cara, é uma loucura o que aconteceu, cara. O ser humano é foda, né, cara? Não, e o próprio cara, o Robespierre lá da França, não sei se você tá por dentro também dessa aí. De jeito maneira. Tem o Robespierre, tá? Foi um dos líderes da Revolução Russa. O cara, olha a loucura, o cara começou a Revolução Russa. A Francesa? A Francesa, Francesa. E daí eles começaram a guilhotinar os opositores, tá? Como é dizer, guilhotinaram quem era a favor da monarquia, etc. E aí o Robespierre, ele guilhotinou a mãe dele, porque a mãe dele era contra a Revolução. E depois guilhotinaram o Robespierre. O cara inventou o negócio, implantou o negócio e foi vítima do próprio negócio. Isso é genial, cara. E o cara que criou a guilhotina, o nome dele é um médico, é um engenheiro, não sei o quê, que o nome dele era alguma coisa guilhotiné, daí virou guilhotina. Entendi. É o rei, era o Ricardo, não era? O rei da França? Não, era o Luiz... Luiz XIV, ou Luiz XV. Luiz XVI. Esse, é que vários morreram, a mulher morreu também, os Luís tudo morreram. Sim, esse cara, tem uma lenda que diz que quando ele ia ser guilhotinado, tinha um cara que era meio, isso foi no ano 1793, então século XVIII. Tinha um cara que era cientista e tal, e a ciência naquela época não era como hoje, o cara cientista era meio, até meio bruxo, sei lá, ele não sabia das coisas direito, entendeu? E ele queria fazer um experimento. Ele queria ver se o cara, quando era guilhotinado, ele conseguia pensar. Ele continuava escutando, ele continuava pensando, enxergando. Aí ele falou com esse cara. que ele, cara, ia ser guilhotinado e falou assim, cara, se possível, o cara chegou a pedir um favor pra um cara que ia ser guilhotinado, né? Cara, se possível, quando arrancarem a sua cabeça... Tenta falar alguma coisa. Não, ele falou assim, manda um whats. Tenta piscar 3 vezes. 3 vezes seguidas, assim. E diz que quando cortou, aí caiu o corpo pra um lado, a cabeça pro outro, o cara caiu assim e realmente piscou 3 vezes e parou de piscar pra sempre. Sim, dizem que então, tem uns segundos que tu continua consciente, né? Cara, deve ser a maior merda do mundo, né, cara? Deve ser tipo assim... Caralho, agora não tem volta mais, cara. Meu pescoço está fora do meu corpo. Não tem o que fazer mais. Tá, e agora? Não vou morrer? Vamos, morre logo, vai. Joseph Ignace Guillotin é o nome do cara que criou a guilhotina. Um médico francês. Imagina o horror, cara. A sensação de horror, tipo, tá, morri, tá, vai, vamos, cara. Morri, mas não morri, ainda tô vendo as coisas. Acaba, consciência, some, vai, vamos. Eu sou um cara, eu não sou um cara, eu sou só uma cabeça agora. Deve ser uma sensação horrível, cara. Você vendo as pessoas. A humilhação que deve ser, tu... Você vendo as pessoas de baixo pra cima. O cara fica de quatro, a cabecinha, o cara fica de quatro em praça pública, com as mãozinhas presas. Você vê o seu próprio corpo, cara. Longe de você, assim, porque sua cabeça rolou uns 3 metros e aí ela para de uma maneira que os seus olhos ficam virados pro seu próprio corpo. Não, pior que sem eu cabeça, acho, sangrando. Eu acho, mas eu acho que tem tipo um depósito, assim, uma caixa, aí cai de nariz pro chão, assim. Caga com os olhos pra baixo. O cara fica sem ar, o cara tentando respirar. Respirar pra onde, né, cara? O pulmão ficou pra trás. Pois é. Deve ser essa a causa da morte, porque... Pois é, se o cara não respirar... Não, toda morte é porque não foi oxigênio pro cérebro. Toda a morte. Ah, tá. Todas as mortes, entendi, da humanidade são causadas porque para de sangue oxigenado pro cérebro e o cérebro morre e aí a pessoa morre. Porque o cérebro é a pessoa. Mas onde é que tem espaço pra ar na minha cabeça? O sangue leva o oxigênio. O seu pulmão oxigena o seu sangue. E o seu sangue oxigenado que leva oxigênio pro cérebro e pra tudo. Não é ar puro. Tem um experimento. Sim, eu imaginei umas bolhas de ar, que era muito burro. Tem um experimento que eles fizeram com um cachorro. Não sei se você já viu. Que eles conseguem manter. Eles guilhotinam o cachorro, tiram a cabeça do cachorro, mas eles mantêm ele vivo com o equipamento lá. E daí eles ficam fazendo uns testes, passando umas penas no nariz dele. Sim, e ele tem, tipo, umas tremidinhas, assim, umas reações. Não, né? ele reage, ele lambe. Quando tu bota o dedo no nariz dele, ele lambe o nariz. Ele olha pras coisas que tu passa na frente dele. Tu bota uns negócios na orelha dele pra ele... Daí ele mexer a orelha. Ele fica vivo, normal, assim. Bizarro, né, cara? Será que daria pra botar num corpo de um cara? Um cara normal, assim, de 1,80m, com uma cabeça de cachorro, andando na rua? Imagina o cachorro, daí ele... Sim, porque o cérebro é só do cachorro, ele tem que se adaptar a um corpo diferente, né? Sim. É o que eu fico pensando, cara. Em 100 anos, nos últimos 100 anos, a gente saiu de uma ignorância completa de achar existia antigamente, cara, receita pra você criar lesmas. Acreditava-se na abiogênese, que a vida poderia surgir de algo que não tem vida. Por exemplo, você deixava uma cueca suada dentro de uma caixa de sapato, deixava lá por uma semana, quando você voltasse iam ter larvas. Eles achavam que essas larvas surgiam espontaneamente da geração espontânea, que chama? Os caras acreditavam nisso. Eles não, eles... Mas tem um negócio que é até um brinquedo aí. Como é que o nome é? Sea Monkey, que é um pozinho que tu joga na água... E nasce uns bichinhos. Tá, mas ele já tá vivo ali. A vida não surgiu do zero. Não. É um pozinho. Qualquer ser vivo nasce a partir de outro ser vivo, cara. Isso é básico. Tu conhece Sea Monkey? Não. Deixa eu botar no Google aqui agora. Procura essa porra. Yeah. Vem, tu compra um negócio, vem um aquáriozinho e vem um saquinho com um pó dentro, tá? Tá, mas aí quem joga... diz que nesse pó não tem os bichos vivos? Não é. Ou então o ovo deles. Não é porque tu tem que ficar, tem que botar esse pozinho, daí dá tantos dias e bota outro, e daí nasce esse bicho aí, que é muito pequenininho, é nada complexo, né, se tu vê ele ali. Mas é uma loucura. Eu não sei como é que funciona isso aí. Nasce um bicho a partir do nada. Não, cara. Ele já provavelmente era um ovo. Que ovo? Todo. É, ele, tanto que você tem que pôr na água, porque ovo eclode na água. Tô vendo o vídeo aqui. Os Mas bichinhos é uma mexendo. É tipo uns. Não é um peixe, né, cara? É tipo uns girinozinho. Coisa não, absurda, cara. Sabe que porra? Mas eu sei que eu já passei. Você já viu um episódio de South Park que eles fazem isso? Aí, tipo, o Kyle faz em um aquário e o Cartman faz em outro. E aí, o Cartman, com a mente psicopata dele, ele começa a querer ser tipo um deus pra essa civilização. Os caras é tipo uns hominhos, assim, tipo, dois braços, duas pernas e tal. E começa a construir uma civilização, não sei o que e tal. Aí eles constroem uma estátua do Cartman, tipo um deus, assim. E na outra eles constroem a do Kyle. Não sei se é o Kyle ou Stan, alguns dos dois. E aí o Cartman ordena que um mate o outro e tal. Aí eles acabam entre si, eles tipo... Isso eles é mesmo, se matam. É quase a mesma coisa daquela história da Bíblia, não é? Do Caim e o caralho, que um mandou que Deus mandou matar o outro lá. Não é? Não sei. Eu acho que essa... Eu acho que, porra, tu não conhece essa história? De Bíblia? Óbvio que não, cara. Tá maluco? Tá, mas isso é uma... Não é de... Deus mandou matar, foi que Deus mandou matar o pai, mandou o pai matar o filho. Não sei, ele falou que, é Caim. Assim, não, Caim e Abel, Caim matou Abel, mas não foi Deus que mandou, cara. Tá, tem um que é o que Deus mandou matar o cara. Sim, é um que Deus mandou, acho que Abraão, matar o próprio filho. Tipo assim, se você me ama, se você me considera seu Deus, sim, pega uma faca agora e mata seu filho. Aí sim, ele foi, não sei o que, tá. Aí ele finalmente se rendeu e falou, tá, eu vou fazer e tal. Aí levou o filho dele pra um lugar escondido, assim, que ninguém ia ver, e com uma faca. E quando ele ia matar, Deus apareceu e falou, não precisa mais, é só pra ver se você ia fazer mesmo. Ele estragou a relação de um pai e de um filho pra sempre. Só pra dizer que ele tem poder. Mas eu acho que esse episódio do South Park não seria mais ou menos uma sátira dessa história toda? Não sei. Porque o cara que criou os Simunks lá, ele seria o deus, né? Sim. Não, ele mandou um Simunk matar o outro, não foi isso? É, não, eles fizeram tipo duas civilizações diferentes. Ah, tá. Ah, deve ser então um católico e muçulmano, deve ser essa... É, é. Interessante. Eu nunca vi South Park. Pô, é do caralho, cara. E os caras são... Os caras sofreram muito com a coisa de... Eles falam muito de judeu, né? O Cartman é abertamente... É, antissemita e tal. Nazista. É. Tem um episódio que ele vira de fato nazista. Quando sai aquele filme Paixão de Cristo, que o Mel Gibson fez, que eles botam os judeus como meio que culpados, né, por Jesus ter morrido e tal. Aí o Cartman começa a recrutar as pessoas pra falar desse filme, que os judeus não sei o que, não sei o que, não sei o que. E começa a reunir, cara, centenas de pessoas saindo na rua assim com ele. Aí, tipo, no terceiro dia ele já aparece com uma uniforme. E com aquela faixa de suástica no braço, assim, com o cabelinho de lado. Vale a pena ver desde o início, as temporadas? Desde o início? Não sei, cara. Procura esse episódio aí que eu tô dizendo. É, South Park, Paixão de Cristo. Ou South Park, Mel Gibson. Eles encontram com o Mel Gibson nesse episódio. O Mel Gibson é completamente louco. Completamente maluco. Ele anda de cueca pelado em casa, assim, gritando, cagando nas coisas. Não falando nada com nada, assim. Mas enfim, eu queria dar uma mensagem, antes da gente acabar, uma mensagem motivacional. A gente estava falando do Raimundos, que era uns caras que eles eram amigos, vizinhos, eles tinham tipo 13 anos, 15 anos, e eles gostavam de Ramones, e a família deles é do Nordeste. Então eles, no churrasco de família, nas coisas assim, os parentes, eles são de Brasília, mas os parentes do Nordeste estavam sempre lá, tocando aqueles forró, aquelas músicas nordestinas, aquelas coisas com triângulo, sanfona, não sei o quê. Só que eles, como meninos que foram criados na cidade, eles gostavam de rock, de Ramones, anos 80 e tal. Enfim, aí eles começaram a tocar, eles faziam cover de Ramones, e do nada eles surgiram com a ideia de fazer o Raimundos. Que Raimundo é um nome tipicamente nordestino, parece com Ramones, então tem tudo a ver. É um rock misturado com, né, com influências nordestinas. Que é exatamente o oposto do que tinha por aí. O que fazia sucesso nos anos 90. Que devia ser, sei lá, Zezé de Camargo e Luciano. Via Chitãozinho Chororó. É o Tchan. Capital Inicial. É, coisas assim. Os caras pegaram um hardcore que não era mainstream. E pegaram música brega. Do Nordeste, que também não é mainstream. Só faz sucesso no Nordeste. E juntaram essas duas coisas. Ou seja, é o underground com o underground. É um nada... com o nada também. que você junta e dá alguma coisa que não existe. E os caras acreditaram naquilo. E provavelmente teria sido uma banda de garagem pra sempre. Até o dia em que um deles teve a ideia de falar, cara, vamos gravar uma dessas coisas que a gente tá fazendo? Vamos botar numa fitinha tape, vamos mandar pra alguém, pra alguém escutar isso aqui? Porque errado já deu, a gente já tá aqui numa garagem sem camisa tocando, não vai dar certo. Se a gente continuar aqui, vai continuar assim, vamos tentar. Então, os caras pegaram essa fitinha tape e mandaram pra um cara, e um cara gostou, aquele Miranda lá, produziu os caras, gravaram um CD e viraram a maior banda do Brasil. Durante algum tempo, até o cara surtar e virar crente. Mas eles viraram a maior banda do Brasil, eles iam no sei lá, no programa do Luciano Huck, do Faustão, todos os programas, na Xuxa, todos os programas grandes, os caras foram. Então os caras meio que dominaram o Brasil a partir de uma decisão de um cara em algum dia que falou, tá, vamos mandar, vamos gravar isso aqui. Então a gente em São Paulo, a gente tá fazendo isso, cara. A gente se sente muito a gente se sente muito separado, desconectado com o que tem, com o que faz sucesso. E o que faz sucesso não dialoga com a gente não se sente, não sabe, não conversa comigo. Quando eu vejo um texto do Thiago Ventura, aquele texto não conversa comigo, uhum. Aquele texto não me diz nada. Então a gente está querendo fazer um negócio que a gente queria ver, sim. Que a gente acha que é bom, que a gente gostaria de que, fizer, que fosse feito por todo mundo, que a gente ia ser mais feliz, a gente ia gostar. Então a gente é o Raimundos em 1990, com uma fitinha demo na mão, indo para São Paulo para tentar mostrar para alguém. Então... Você é importante. A gente acabou, sim, de dizer que o público tem que ficar quieto, que é uma merda, que é um bando de ignorante, mas você, sim, é importante. É, se você tem alguma coisa que você quer fazer, que não é porque você acha que vai dar certo, mas é porque você gosta de fazer, você realmente acha do caralho, não tenha vergonha, medo, sei lá, inibição, existe essa palavra, não se sinta inibido de mostrar, de mostrar pra alguém. Se ninguém gostar, beleza, já não gosta mesmo, mas tem a pequena chance de alguém gostar e dar alguma coisa certa, sei lá. É isso que eu queria dizer. Eu tô ouvindo a música do Plantão da Globo, ou é impressão minha? Cara, tem um cara irritantíssimo, de bicicleta. Ele passa de bicicleta com uma caixa de som atrás. Ah, tá. E um guarda-chuva em cima, pra tampar ele do sol, um guarda-sol, no caso. Com a música do Plantão da Globo? Com a música do Plantão da Globo, e acaba, e ele fala, ele faz uma propaganda, ah, picolé, sei lá. Eu achei que tinha, sei lá, já deu um tiro no Bolsonaro agora, sei lá o que tinha acontecido. Pensei que era tua TV ligada. Não, é um filho da puta de bicicleta na rua. Vendo picolé com a música do Plantão. Pamonha, sei lá. O cara mora na roça. Cara, pior que a minha cidade é o pior dos dois mundos, porque ela é grande o suficiente. A minha cidade tem 300 mil habitantes, ela é grande o suficiente pra ter os problemas. Grande o suficiente pra me irritar. Alagar quando dá uma chuva muito forte, muito rápida. Pra ter trânsito na hora do rush. É, pra um lugar ser muito longe do outro. Pra ter que pegar ônibus, pra ter que não sei o quê. É, pra ser calor pra caralho no centro ali, onde fica cheio de carro, caminhão. Pra ter violência, ela é grande o suficiente pra todas essas coisas. Tráfico de droga, gente matando gente, assalto pra caralho. Mas ela é pequena o suficiente pras pessoas serem roceiras. Tem mentalidade pequena... de gente da roça. Ah, pequena é o suficiente. Entendi. Então ela tem o pior de uma cidade grande e o pior de uma roça. Unidos num inferno de 40 graus. Chamado Governador Valadares. Eu jamais conheceria a existência dessa cidade se não fosse tu. Sim. Que nem Guarulhos com os Mamonas. É um desserviço que eu tô fazendo pro mundo conhecer essa merda da minha cidade. Venha conhecer o Governador Valadares. Aqui não tem nada. A capital do voo livre. É a capital mundial do voo livre. É, os caras que pulam de montanha, de asa delta e paraglider. Tem campeonato mundial aqui. Pelo menos tinha. Algum voo não é livre? Eu acho que tem uns que é livre no sentido de tipo assim, você tem que fazer tal manobra tantas vezes, tem que pousar com tanto tempo. Tem campeonato que não é livre no sentido de que é um campeonato de distância. Se joga dentro do mar. É o campeonato de distância, então. O que você falou? O cara se joga da montanha dentro de uma cela. O cara pula de paraglider e tem que mirar certinho assim no presídio. Tem uma roupa pendurada assim, tá ligado? Ele tem que cair dentro da roupa de presidiário. Aquela roupa de presidiário. Listrada, preto e branco. É o voo não livre. O cara voa de algema. É o voo petista. Não tem como puxar. Ah, do Lula. Não tem como puxar a cordinha do paraquedas. O cara, Lula tá, é campeão algema nessa modalidade. Ah. Comédia. Nossa senhora. De Lopes. É. Acho que é isso aí. Vamos. Pô, voo livre, o pessoal do PT não pode fazer, hein? Ah, que legal. Esse cara é muito engraçado. Ai, ai. A pior piada é que aquela que o cara faz a piada, ele ri, e depois de alguns segundos ele fala... Sério, ai, mano. Ai. Ah, tá. Sabe, o cara... É porque, sim, o Lula não pode fazer esse voo, né? Ai, ai. E daí todo mundo dá uma risadinha a ele. Sério, mano? Não, sério mesmo. Sério. Pô, imagina o Lula fazendo um voo livre. Ah, bom, agora que você disse que é sério, eu vou rir, porque eu não tinha achado graça, agora eu achei. Mudou muita coisa. A risada do Carlos Alberto, da Praça Nossa. Ah, Praça Nossa já deu também, cara. Guilhotinar esses caras tudo. Ainda existe? Existe, cara. Paulinho Gogó. Uns caras sem graça, meu. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Imagina quão engraçado seria se ele morresse numa risada dessa aí. Ele começa a tossir no meio. Ai, caralho. Tá, é isso aí. Então tá. Agora eu espero que eu não perca. Deixa eu ver se tá gravando, cara. Ih, não, tá gravando. Perdi tudo de novo. Tô brincando. Tá gravando, sim. Péssima piada. Previsível. Nota 3 nas normas do livro do Patrick Maia. Comigo tu não faz mais show, cara. Só pra deixar você avisado aí. Cara, não sei se você sabe, mas tem algumas regras no mundo da comédia. Você quer que eu apresente elas pra você? Quem toca violão não ganha cachê. Sim. Você não pode entrar no caminho de alguém, tá? Você não pode atrapalhar outro comediante. Você não pode trazer mais gente do que a gente trouxe em um ano inteiro aqui, tá? Essa é uma das regras. Regas. Regas. Meu cast, minhas regas. Famoso Bishop Costa. Puta, a gente tinha que estragar esse podcast falando desse, citando esse ser execrável. Tá acabando o cast aqui, então? Um cast, obrigado aí. Se inscreva no canal do como é que é o nome dos caras, meu? Do... Não lembro. Verde Vingança. É homem realista. Bem-vindo aí. O cara... Caralho, cara. Como esse cara existe, meu? O cara parece que tá com o microfone assim na boca, assim. Bem-vindos a mais um podcast Homem Realista. É, hoje estamos aqui com o Verde Vingança. A gente vai falar de... Você tem que ser um homem na vida, entendeu? O cara tá falando baixinho pra avó dele não ouvir. E você viu um recente desses caras que o pai do cara aparece. Desliga essa merda aí! Com o sotaque nordestino. Não, sim, desliga essa porra aí, rapá. Desliga essa merda aí. Não quero saber, não. Desliga agora. Aí o cara fica tentando manter a pose de homem. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Como se fosse só uma burocracia que tinha acontecido no escritório deles, hein? Só um minuto. Desliga essa merda aí, moleque. Aí o cara fala, o Clint Eastwood saiu, será? Não sei, um apelido que eles dão. O Vegeta. O Vegeta não tá mais na ligação? Cara, é bizarro, né? Como é que era o nome do podcast dele? Podcast... Homem Realista. Homem Realista. Não, é Spider-Mosh mesmo. É, Homens Realistas. Vamos ver o último dele aqui. Bolsonaro presidente e Juvenas da Real. Realistas responde. Olha... Realistas responde. O cara. Duas palavras. Ele escreveu duas palavras. Cara, se você constrói. Você escreve uma frase com 80 palavras, com cheio de vírgulas, você pode cometer um erro de concordância alguma hora, depois de uma vírgula ou outra. O cara escreveu duas palavras. Realistas responde. Sabe o que é? Ele sabe que existe o ato de responder. E ele se considera, ele e o grupo dele são os realistas. Então ele, sim, sabia que tinha que juntar essas duas informações. E ele só jogou as duas palavras. Realistas responde. E deu. Não, ai, não entendeu como é que se escreve ainda. Que coisa chata. Podcast Homens Realistas. Leis que desfavorecem os homens. Se você não consegue fazer as coisas porque as leis te desfavorecem, cara. Não é, cara. Deixa eu te contar uma novidade. É porque tão bosta. Sim. Ah, não, visão masculinista seria... das eleições. Desfragmentando o sistema operativo do ego. Tá bem, o cara agora é o Jung. O cara é o gênio da psicologia do ego. Cara, visão masculinista das eleições não é a mesma coisa que faz os movimentos trans e feminista, tipo... Visão da mulher sobre a bola que rola. Tipo, foda-se se tu é uma mulher. E o cara faz um podcast chamado Visão Masculinista das Eleições. O que que vai mudar? O que que vai afetar o teu gênero, no teu julgamento sobre as eleições? Ah, cara. Chega disso. Chega da existência desses caras. É por isso que eu digo, cara. Tigrada não pode. Não pode. Esse negócio de real nunca devia ter saído daqueles fóruns que tinha 50 pessoas em 2003, 2004. Sim, a pior coisa que a internet fez foi transmitir conhecimento para as pessoas. Porque aí os caras que não era para receber esse conhecimento, pega isso e cria em cima disso, deturpa tudo, fica tudo ruim, fica tudo errado. Fica uma bosta, o cara escreve Realistas Responde. Tá, então beleza, vamos acabar aqui, já deu muito tempo. Miguel. Isso aí, vão no show, apoiem nosso movimento, divulguem, Petri no Pânico, é isso, né? Hashtag Petri no Pânico na sexta-feira. Pânico no... com um circunflexo no ar pra criar um padrãozinho. Eu vou postar a hashtag e a gente vai postar também. Então até o show, cara, tô ansioso pra ver vocês, pra ver a galera toda, pra fazer a parada acontecer e tudo mais, tá? Beleza? Até a próxima então, até o show, até sexta, até sábado, um abraço, tchau. Tchau.